O dia 6 de outubro na história, 1831, marinheiros se rebelaram no corpo de artilharia da Marinha situado na Ilha de Cobras, no Rio de Janeiro. A revolta contra as péssimas condições de trabalho e os castigos físicos recebidos foi detida com violência pela Guarda Nacional. 1899, o cabaré mais famoso de Paris, o Moulin Rouge, foi inaugurado por Joseph Euler. Ao longo dos seus 117 anos, o local situado no Boulevard de Chicle se tornou símbolo da noite parisiense e da Belle Époque, além de ser ponto obrigatório de visitação para os turistas que conhecem a capital francesa. 1927, o filme O Cantor de Jazz, que inaugurou a era do cinema falado, estreou em Nova York. 1953, tropas inglesas desembarcaram na Guiana para prevenir a ascensão de um regime esquerdista. 1961, o presidente Kennedy pediu aos americanos que começassem a construir abrigos nucleares para a possibilidade de um ataque soviético. 1973, o Egito e a Síria fizeram um ataque surpresa a Israel durante a comemoração do feriado judaico do Yom Kippur. 1974, o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi tornou-se campeão mundial de Fórmula 1 pela segunda vez. Esses são os fatos que fizeram o dia 6 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.